não estou aqui porque estou contra este governo, porque em muitas matérias não estou contra este governo. Eu estou aqui porque estou contra os governos dos últimos 30 anos que governaram o nosso país, que se continuam a esquecer indefinidamente destas terras do interior e nos tiram os médicos, e nos tiram o centro de saúde, e nos tiram um sem número de serviços que nós é que temos direito, é que as populações têm direito e que não nos servem com mais nada. Nós já chegámos a ter um governo, inclusive em Portugal, que fechou uma maternidade no interior e mandou esses mesmos portugueses dessa região nascer a Espanha. Já chegámos a esse ridículo. A defesa principal a que temos estar atentos, pela qual temos que lutar, na qual temos que ser intransigentes como oliveirenses, é defender o interesse da nossa população. E o interesse da nossa população é ter um IC6, é ter um IC7. O interesse da nossa população é ter 13 mil pessoas com médico de família. O interesse da nossa população é não ser rejeitada com tanto abandono. O interesse da nossa população é ter saúde e acessos dignos. O interesse da nossa população é ter saúde e o direito de todos. O interesse da nossa população é que queremos médicos. Esse sim é que tem que ser aqui debatido, tem que ser aqui construído e é por esse que temos que lutar. É por isso que eu aqui estou, é por isso que o CDS de Oliveira do Hospital estará sempre ao lado de todas as manifestações que incluam todos os partidos.